Eu tenho visto na televisão repetições da série de um dos meus heróis da adolescência e dela também, pronto, o MacGyver. Para fazer o MacGyver, eles pensaram, se nós misturássemos um advogado e um político, o que é que dava? Claro, um indivíduo que se safa sempre, não é? MacGyver é assim como eu te explicar, tipo ao Portas no caso Moderna, arranja mil e uma artimanhas para fugir da situação. Aliás, supostamente o MacGyver também nunca recebe dinheiro de lado nenhum. Ele nunca é pago por nada, é sempre favores a amigos. Atenção, cai já aqui um mito, o MacGyver anda a receber por fora e a fugir ao fisco. Pá, quem é que faz aquilo tudo sem receber nada? Vocês sabem quanto é que gasta aquele jipe aos 100? Desculpa lá, por amor de Deus. Eu posto, desligam a câmara e a primeira coisa que ele faz é pedir o cheque. Ah, pois é, claro. Se calhar, esta é a solução para nos tirar da crise. Contrata-se o MacGyver, fecha-se o indivíduo no armazém que a nossa ministra das Finanças 2 quilos de farinha, uma corda e uma chave inglesa. Eu posto, 20 minutos depois, estamos aí ao nível, sei lá, da Guiné. Não é que a Guiné esteja melhor que nós, mas pelo menos lá fizeram um golpe de Estado, correram com o governo. Pronto. Pronto, está bem, pode ser ao nível da Suíça, vá. Embora com estes utensílios a solução é um bocado óbvia. Pronto, eu também conseguia fazer o mesmo, só usar a ministra das Finanças e a corda. Amarro uma cadeira e ameaça a Suíça. Ou nos dão algum dinheiro ou manda para aí. Vem logo uma data de contas. MacGyver é o herói politicamente correto. Ele nunca usa armas. É como o nosso presidente Sampaio com os discursos, põe-nos a dormir. Ele também é assim, tipo Elton John, também nunca se envolve com mulheres. Não é que não queira, mas eu acho que elas estão todas a dormir com o James Bond. Portanto, o MacGyver fica sempre agarrado. Eu quando ouvi falar a primeira vez num herói que não tem supercarros, não tem armas de alta tecnologia e anda sempre no desenrasco, pensei, bem, esse MacGyver é português, não? É porque nós também somos assim na base do, vamos lá ver o que é que isto dá, não é? Eu acho que há um MacGyver dentro de cada um de nós. Nós não temos estacionamento. Pegamos num carro, um passeio e construímos um logo ali, não é? Não temos dinheiro. Pegamos num banco, um fiador, um crédito, arranjamos logo uma saída para a situação. Nunca ficamos mal. Mas o que eu mais gosto de ver é o MacGyver. E depois, o que é que eu faço? Eu aponto as misturas que ele faz quando se quer safar de alguma coisa e depois faço lá em casa. Mas o que dá para ele fazer uma bomba capaz de arrebentar uma barragem que vai afogar milhões de formigas assassinas, a mim sai uma torta de laranja. Eu não sei onde é que eu falho, quer dizer, não sei se deixo marinar demais, foi do fermento, que teve demasiado tempo no forno, quer dizer, mas eu ia jurar que o homem pôs 150 gramas de açúcar, quer dizer, não sei. O mais próximo que eu tive foi com uma garrafa de gasolina. Ele deitou fogo àquilo, construiu um foguetão a jato, eu deitei fogo à casa. Pronto. Pelo menos ardeu qualquer coisa. Eu quase diria que a Fátima Felgueiras também tem um MacGyver dentro dela. Só uma pessoa com grande habilidade é que conseguia fazer um saco azul daquela categoria. E o resto da história é bonita de se ouvir. A senhora viu-se numa situação complicada, olhou à volta e com o motor a rega e duas bicicletas construiu um carro topo de gama. Foi até Madrid. No porta-luvas, por sorte, estava uma revista velha e recortou com mais dois rolos de papel higiênico, fez um bilhete para o Brasil. Diz quem viu que no aeroporto só não construiu o avião a partir de duas castanholas sevilhanas e uma televisão preto e branco, já estava na hora do voo. Senhoras e senhores, isto é bonito. É bonito. Eu por acaso gosto tanto do MacGyver, que era capaz de abrir uma cadeia fast food. Hambúrgueres MacGyver. Não percas a promoção, fechado na cave. Na compra de uma cola, recebes uma chave de fendas, um hamster e um tubo de vaselina para fazeres o teu próprio hambúrguer.